Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Macacos não querem guerra. Caramba! Claro que quer, dá um pau, é uma pedra, pra você ver. Pau ele se masturba, mano. Nossa! Nossa, que caralho! Mano. Isso a gente não viu no Planeta dos Macacos, né, cara? E é o que você mais vê no mundo animal. É o que você ia mais ver. Macaco é um onanista... frenético. Se o macaco descobre o condicionador, amigo, ninguém para mais. E a meia e o hidratante, né, cara? A meia, caralho. Aqui é o Afonso com dois F de faca e o mundo dos palestinos de carvão, que está em todas as livrarias, é o melhor de todos os tempos. Caralho, até esqueci minha abertura. É. Vamos lá, banana, perdão. Tá tudo bem aí, cara? Tô tentando lembrar o que eu ia falar, cara. Ah, agora você não tem uma frase. Porra! Quem é você? Antes, vamos lá, por partes. Obrigado pelo suporte. Aqui é Diogo Brago, Didi Braguinha. O que, que você veio fazer aqui? A vida é difícil, meus amigos. Essa é a minha frase. Por isso você precisa de um copo de uísque quarta-feira, 5 horas da tarde? Foi o melhor que eu consegui fazer aqui, cara. Aqui é Azaghal e Shimira. Chelo. Chelo. Muito bem, nerds! Estamos aqui no Nerdcast para discutir quais são os piores mundos da ficção para se viver. Esse foi o programa mais maluco em termos de introdução e assunto. O cara, tem nada a ver. Que a gente falou na abertura não tem nada a ver com o que vai acontecer. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas, Nerdcast! Vamos! E atenção, Azaghal, porque estamos aqui com Vinícius e Ian da Nova Futura Investimentos, porque hoje é dia de Nerdcast! Você está ouvindo o Nerdcast e tem também já na sua timeline para você baixar agora o Nerdcast, não tem, galera? É isso aí, acho que vamos para os programas mais engraçados que a gente fez, viu, Ale? Gostei bastante. A gente está falando sobre finanças pessoais hoje porque a gente falou sobre alguns sonhos de consumo do brasileiro. A gente falou sobre viagens internacionais, a gente falou sobre carro, até sobre casa própria e casamento. Cirurgia plástica também está na lista de grandes desejos. E a gente falou um pouco sobre como juntar essa grana, como botar as coisas na ponta do lápis, cortar gastos. Enfim, um bate-papo bem aberto, bem divertido sobre finanças pessoais relacionadas a sonhos de consumo dos brasileiros. Vale muito a pena você escutar. Tá, já tá na sua timeline, baixa aí. And quero aproveitar para falar de novidades da Nova Futura, como cursos gratuitos. Seu Vinícius, o que que é? É isso aí, Ale. A gente lançou a academia, a Futura Academy, né, pra ajudar os investidores. E pra inaugurar, a gente colocou um curso 100% gratuito, que vai falar um pouquinho sobre introduzir as pessoas no mercado financeiro de ações, pra quem quer saber o que que é uma ação AN, uma ação PN. É um curso bem legal, mais ou menos uma hora aí, gratuito. Pra iniciante, pra quem tá começando. Pra iniciante com e-book também, já incluso. Ó, maneiro, excelente. E a gente vai colocar muitos outros cursos na Futura Academy. Nem todos gratuitos, mas com preço muito baixo. E todos certificados, pra você não tem que ficar naquela questão de credibilidade do professor. Uhum. São professores da Nova Futura, economistas formados, nem o Pepa, que é professor da GV, os nossos analistas, então a gente vai tomar muito cuidado com relação a isso. Exatamente. Pô, muito bom. Então tem link aí no post para a Nova Futura, para os cursos. Aproveite, abra sua carteira, porque é de graça. Você não gasta nada em abrir sua carteira, vale a pena você fazer o curso, você começar a gostar da ideia de investir com a Nova Futura. E temos mais um vetor de conteúdo da Nova Futura, que é o Instagram, @NovaFutura Investimento, certo? E a gente quer estimular as pessoas a seguirem, por dois motivos. A gente tem colocado muita coisa lá de conteúdo, entrevista com gestores, as carteiras do Pepa, dos analistas. A gente tem abastecido muito o Instagram de informação. E aí eu queria fazer um desafio para as pessoas que escutam o Nerdcast ou ainda não escutaram, que é o nosso desafio do Instagram. Uh-huh. A gente queria chegar ao número de 100 mil inscritos no Instagram. Chegando a este número, a gente vai fazer um conteúdo todo exclusivo com o pessoal do Jovem Nerd para o YouTube, para ganhar dinheiro na bolsa. Caraca, é tipo a gente aprendendo a investir na bolsa no YouTube, é isso? É isso, que quer fazer? Olha aí, Azaghal, olha aí. Vai ser massacrado, já, né? Ok, mas é tipo, é pra gente aprender e a gente competir eu contra você pra quem ganha mais dinheiro, é isso? É claro, você acha que eu vou fazer alguma coisa pra te ajudar? Tá aceito o desafio. Bom, então siga Nova Futura Investimentos no Instagram. Primeiro, porque tem conteúdo de qualidade, você vai certamente aproveitar muita coisa lá. Segundo, pra encorpar esse desafio de juntar 100 mil seguidores pra gente fazer essa série e a gente ver quem é que vai ganhar mais dinheiro na bolsa. Eu, Azaghal. Muito bom. É isso aí, senhores. Valeu, baixa aí, cara. Já tá na sua timeline, né, do cast de hoje. E olha só, Azaghal, olha o que a Nerd Store aprontou. Se prepara. Atenção, você fanático por J.R.R. Tolkien. A Nerd Store. Então, uma novidade inacreditável. Olha só. É uma versão exclusiva à Nerd Store do clássico O Hobbit. Eita! Uma versão que só a Nerd Store tem, rapaz! Caraca! Se você gosta de colecionar coisas, mas o que tem de especial? Presta atenção. É uma edição de colecionador com capa em tecido, com uma arte exclusiva que só essa edição tem. Viva valor. Com uma sobrecapa exclusiva para proteger seu livro também. E nessa sobrecapa também tem um pôster incrível com várias curiosidades sobre a obra. E tem mais! Marcador de páginas e mais um pôster de Valfeda. Inacreditável essa versão exclusiva nessa história do Hobbit, cara. Só existe a né? Só se você coleciona coisas de Tolkien, coisas dos seus anéis únicas, é uma edição limitada de colecionador que só existe na Store. A pré-venda do livro já está rolando, só acaba dia 21 de julho de 2019 e a previsão de envio é a partir do dia 22 de julho, no dia seguinte do fim da pré-venda. Edição com tiragem limitada, atenção colecionadores, entusiastas. Caraca, você que mano. Compra livro só para enfrentar a tua... Isso é uma peça que não pode faltar nessa Ah, mas se é um livro bonito, é um livro lido. Eu também acho. Mas é que tem todo tipo de consumidor de livro. Mas olha, é lindo, cara. É uma peça única, exclusiva na história, edição limitada. Então corre na pré-venda. O livro é R$69,90, certo? Mas na pré-venda, somente durante a pré-venda, vai custar R$59,90. R$10 mais barato que você. Olha aí. Aproveita agora, cara. Já garante a sua cópia limitadíssima. Exclusiva Nerd Store. Hobbit, cara, corre lá só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 42 mundos merdas. Mas agora a galera tá pedindo Nerdcast de Dark. Ai, então ficou empolgado com a segunda temporada aí. Tem que encarar aí, alemão. Eu, com legenda encaro. Não, problema não é alemão, o problema é o tempo. Eu vou dizer, o Gaveta fez muita propaganda de Dark. Falou, ele fez um áudio grande, textão no Telegram. E caraca. A última recomendação que o Gaveta fez com o coração aberto, que nem essa, foi Rick and Morty, então eu vou dar o crédito pro que eu não tinha visto, o Gaveta falou, caralho, você tem que ver Rick and Morty, então. Ele fez a mesma coisa com o Dark, então beleza, galera, calma, espero que tenha Chernobyl ainda, Zaga vai ver Chernobyl, podemos gravar? Já terminei, já cara. Terminou? Já. Então beleza, então vou gravar essa porra. Stranger Things, tamo vendo ainda, acho que é muita coisa pra ver, cara. É muita coisa, não tem esse tempo todo. Mas vamos fazer que a gente tá... Vai dar certo. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Lucas de Souza, Tayen Trenepol, Laila Schmidt, Brian Tenepol, Thalita Araújo, Camila Soares e Rodrigo Furtado. Muito obrigado, galera. Doar sangue é doar vida. Mande suas fotos de doação de sangue para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente agradece aqui e estimula você que ainda não doou a doar. Arte dos fãs. Olha só, Azaghal, tem um anime Malverso pelo André Cris. Na verdade, não é um anime, é um mangá, né? Porque anime é em movimento, pelo que eu saiba. Mas tá maneiro. Tá maneiro. E o Celso Girardelli mandou aqui um caderno artesanal do Necronômico. Muito caraca, bom. Caraca, maluco. Maneiríssimo, cara. Excelente. Além disso, muitas outras artes dos fãs que você pode conferir aí no aplicativo. Muito ou bom. No site, naquele page view maroto. Olha aí. Ronan, 35 anos, técnico eletricista, entusiasta Ronan? E matemático. Ronan? Ronan. Guardiões da Galáxia? É, o nome maneiro. Caraca, mano. Três Pontas, Minas Gerais. Este não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds! Como sempre, parabéns pelo trabalho de divulgação científica. Eu venho aqui levantar um tema que foi citado, mas não entraram em detalhes durante o podcast. Ah, esse aqui é que eu não participei, né? Dei do meu lugar pro Pirula. Esse é literalmente do seu lugar pro Pirula, exatamente. Pirula falou assim, gente, eu queria participar desse. Aí o Azaghal, tá bom, eu saio, cara. É porque também, né, era muita gente. Muito cientista. Muito cético. Muito cético juntos. A gente não entrou em detalhes durante o podcast sobre a matemática não ser uma ciência. Bem, logicamente, se você conversar com qualquer matemático, eles serão categóricos em afirmar que matemática é, sim, uma ciência. Até porque toda a tecnologia atual é baseada na matemática, além do fato que até o momento vem descrevendo a nossa realidade muito bem. Contudo, a ciência chamada matemática tem uma pequena grande curiosidade. Não se preocupe, não vou entrar em nada técnico para não dar sono para ninguém. Como toda ciência, toda estrutura matemática atual é baseada em métodos e provas anteriores. Na matemática, provas são levantadas muitíssimo a sério, chegando às raias da obsessão. Com isso, descobrimos teorias mais complexas, trincadas e maravilhosas. Até curiosidades matemáticas acabam se tornando a base de uma tecnologia, vide, por exemplo, a álgebra booleana e os números complexos. A beleza da matemática, e que encanta a quem a estuda, é a sua característica de ser irrefutável. Quando um teorema é provado, e um dos exemplos mais famosos é o teorema de Fermat, a última grande prova matemática realizada por um humano. Wills apresentou a prova nos anos 90 e tem 129 páginas. Tem um link para a parada toda aqui, para a prova, se você quiser dar uma olhada. E ocorre que, se você retornar às bases da matemática, vai descobrir que existem fatos matemáticos que não são provados. São utilizados na plena fé que estão corretos. São os famosos axiomas matemáticos. Eles são tão intricadamente problemáticos que Hilbert os selecionou como tema de seu segundo problema em sua famosa palestra em Paris no início do século 20, e acabou por culminar na teoria de incompletabilidade de Gödel. A questão é que, se você se aprofundar nos axiomas, descobrirá que cairá em questões puramente filosóficas e que alguns axiomas usados em conjunto levam a conclusões falhas do ponto de vista lógico. Um exemplo paradoxo de... Ele falou que ele ia ser sucinto pra não dar sono. Nossa, eu tô aqui... O garfinho do Toy Story tem uma pelúcia e teve recall. Sério, tá aqui. Os olhos caíam. Meu Deus, o Google Ads. Ai, mas o que você vai esperar do brinquedo que é feito de lixo? Olha só, um exemplo é o paradoxo de Banach-Tarski, por meio da qual divide-se uma esfera em duas outras com a mesma área e perímetro da figura original. Caraca! Obviamente... O que é? Vai ter spin-off do Big Lebowski. Com Jesus. O algoritmo de Banach-Tarski é totalmente validado na matemática pura e não tem até o momento ligação com a física. Bom, ele continua e ele escreveu um apêndice pra quem ficar interessado. Será que vai ter o Big Lebowski, o Dude, nesse spin-off? Olha só. Terminando. Um livro muito legal que mostra bem a matemática no dia a dia é O Poder do Pensamento Matemático e Alex no País dos Números. Se quiserem dar a dica para os nerds que quiserem ler mais sobre o assunto de matemática sem ter que necessariamente aprender sobre os assuntos. Tem um desenho do Pato Donald, não tem? Da matemática? É maneiríssimo esse desenho. Como é que era o nome? Teve um moleque que mandou uma carta com o idioma do Wakanda pro ator que faz o Pantera Negra. Coringa, nós não seguimos nada dos quadrinhos, diz o diretor. Essa foi a notícia polêmica da semana. Teve gente que falou, porra, que merda. Ah, nego reclama de tudo. Pelo trailer já não deu pra perceber que não ia seguir nada dos quadrinhos? Dá pra perceber pelo trailer. As pessoas querem estar muito presas na sua realidade. Vê o pessoal reclamando que não vai ter Mushu no filme da Mulan. O pessoal reclamando que... Portuguesa reclamou. É, let it go. É outro filme, esse é outro filme. Falar que mundo de ficção, merda. Eu já vou falar logo o pior. Nada vai superar isso. Eu vou ganhar, não sei se é uma competição. O mundo do Brasil, o filme. Ah, Brasil, nossa, é terrível, cara. É o belo filme. Gillian. Belo filme, hein? Belo filme. Vamos lembrar, Alexandre, contextualiza aí. Eu não vi esse filme. Ah, Alexandre. É? Cara que não assistia Supercine, é isso que dá. Pois cara, não via Corujão? Não assistia a sessão de gala? Eu sei qual é, mas não ganhei. Eu gosto da trilha sonora. Ah, que é não me convidaram. Nossa senhora. Festa. Não, pode mandar ver, Afonso. Você que ficou empolgado. Eu fiquei empolgado? Bom, é o filme Brasil, que é uma produção americana. americana britânica, se me lembro bem, trata de uma distopia burocrática totalitária. Baseada em 1984, né? No livro. Um pouco, mas não chega a ser. Tem a questão da droga obrigatoriamente, mas sim de uma hiperburocratização onde as pessoas param de questionar certas coisas e acreditam no que não devem acreditar. É meio que isso, é uma sátira, né? Da sociedade. O amor é proibido? O amor é proibido? Se for proibido, é 1984. Não é proibido. Não é. Ele é uma sátira da sociedade burocrática. É, o amor não é proibido e a futilidade é extrapolada. Perfeito. Porra, já trouxe um outro filme aí só. Quando falou futilidade, Idiocracia é o primeiro título que vem depois, né? Ainda bem que é ficção. ufa. Mas vem cá, o que o filme tem de Brasil? Não tem nada a ver nada, com o Brasil, nada. Né? Não, é por causa da música. Tem uma hora que toca a música toca lá, e aí tem uma explicação da aquarela. Futilidade, né? É porque não dá pra explicar com... Esse filme tem um Robert De Niro com um boné de aba gigante. Mas tem. É aba... Não era reta, não. O americano não tinha conhecimento da aba reta, porque o americano é muito centrista. Então o boné, então, era só baseball cap. Mas olha, Azaghal, ainda que seja um belo filme, belo exemplo de distopia, nós ainda temos em Brasil o filme de Terry Gilliam, uma estrutura, né? As coisas funcionam, etc. Se a gente quiser começar a seguir para um mundo merda, eu traria à mesa Mad Max. Mad Max. Mas em qual nível? Porque tem, tem uma decadência, né? Mad Max filme 1, vai Mad decaindo. Max 2. E assim, o Mad Max 1 é terrível. Do not get attached to water! Então é o Fury Road. Porque o Mad Max 1 é um mundo... Ele é terrível porque, assim, ele é palpável no sentido de você, caraca, é possível chegar nesse estado de merda assim. Pô, mas, mas não faz muito sentido, né, cara? Porque o maluco tem uma vida super de boa, vai ao shopping, faz tudo, daqui a pouco tem caçadores de pessoas na estrada, cara. É por isso que é terrível. Mas não tem um salto, é assim, a violência é extrapolada, só que as pessoas estão anestesiadas. É só você contar pra um gringo qualquer loucura do Rio, crime, né? Do Brasil ou do Rio de Janeiro. É. Dois caras e uma moto. Isso é Mad Max todo dia no Brasil. Todo dia. Para pensar, cara. Você tá no seu carro, pode parar uma moto com dois caras, o cara pode botar a arma na tua cabeça e se bobear te matar. E sair dirigindo e ninguém vai perseguir ele. Não tem nem um interceptor pra pegar ele. Você trouxe o Mad Max sendo um filme que você gostaria de morar lá? Não. Não, mundo horrível. Mundos horríveis. O tema do Nerdcast é mundo horrível. Em algum momento... Ah, tá. Eu pensei que pra se viver, tipo assim, é um mundo horrível, mas eu viveria nele. Entendi. Não. Essa é uma interpretação do título do Nerdcast. Não. Pensei vários aqui pra eu morar. Falei, porra, Não, eu aguento. Não, mas o que eu acho que o exercício desse Nerdcast vale é a gente pensar o seguinte: quem nós seríamos? Nós seríamos ditadores do mundo do Nerd. Estaríamos lá no topo junto com Immortan Joe tomando conta da água. Entendi. Entendeu? É, seríamos seus. Qual seria o seu rol no casting do filme, né? Basicamente. É, porque assim, no Mad Max 1, a gente seria quem a gente é hoje, né? A gente ia fazer podcast e algum dia ser atropelado nas autoestradas. É isso que ia acontecer. Porque o mundo é muito parecido com o que é hoje, só que. De certa... Eu não sei nem dizer se é pior, mas de certa forma, mais degradado na Austrália, talvez. Agora, o Mad Max 3, por exemplo, aí já é legal, hein? Aí já é maneiro. Battertown. Battertown? É maneiro. Tá. Battertown é legal. Eu gostaria de morar em Battertown. Você não? Tá maluco? Battertown é um lixo, cara. Mas o cara vendendo água. O quê? A água de Chernobyl lá que o Max bota o contador gás lá e... Amigo, mas é porque tu não anda com o contador Geyser no sinal do Rio de Janeiro. Tu já bebeu água de vendedor de estrada? Não, mas eu já vi o cara tirando, deixando as latinhas de cerveja cair tudo no meio, naquela água de meio fio. O Tucano uma vez contou que tava em Barcelona, que o cara chique viajado, tava em Barcelona, viu o cara abriu um esgoto, não tava entendendo nada, daqui a pouco o cara tirou lá a latinha de cerveja que ele tava guardando pra vender, do esgoto, amigo. Caramba. Se ele tivesse contador Geyser ali... Porra, não precisa ir longe. Na Tijuca, lá em frente à Lan House que eu e Beto, trabalhando, que a Afonso me frequentava lá, tinha um cara que vendia dogão, né? Aquele podrão e tal, de madrugada. Era uma mãozinha. Que tinha uma mãozinha, ele literalmente tinha uma mãozinha, ele. Era um maluco gigantesco que tinha realmente uma mãozinha. É. E aí, ele vendia dogão e tudo mais. Um belo dia, cara, ele pede licença, falou, pô, pegar água aí. O maluco pega a água da bica de lavar o chão, cara. No baldinho dele lá, tipo, encardido de graxa de carro, maluco. Encheu o bagulho e jogou na salsicha lá, cara, na linguiça. Cadê o teu contador Geyser nessas horas? É. Que comeu o dogão? O meu tá na porta da bunda. Só apita quando sai. Barter Town existe. Tá, é só questão de perspectiva. É só questão de ter o Thunderdome. Falta um Thunderdome, eu acho. Falta o Thunderdome. Mas eu digo mais, o Thunderdome... Tudo bem que o Thunderdome era uma merda e tal, tinha Turner lá com o seu cabelão. Mas... Ela essa... era foda, porra. Incrível. Não, a Tina Turner é foda em todos os aspectos. Até sonegando impostos, ela é foda. A Tina Turner tá sonegando impostos? Que é isso? Tem um lance desse, né? Que ela fugiu dos Estados Unidos porque ela sonegava. Ela fugiu dos Estados Unidos? Sim. Caraca, ela e o Wesley Snipes? Que é isso que tá acontecendo? Caraca, maluco. Isso é um filme. Isso é um filme foda. A Tina Turner, aquele cabelo fugindo dos Estados Unidos, seria inacreditável. Mas olha só, é a versão do Mad Max, do Mel Gibson, ainda é menos merda do que a da Furiosa, que parece mais merda. Ah, a da Furiosa é a merda completa, a gente, né? A gente não teria nenhuma chance dele. Nenhuma. No máximo, nós seríamos aqueles velhinhos que, sem dente, que ficam esperando o cara ligar a água. Isso. Um potinho ali. Eu seria contra ele daquele. Eu vou discordar um pouco, porque eu dirijo bem. Opa! Então eu poderia ser um Kami Crazy canceroso. Mas você ia achar tudo aquilo uma merda. O quê? Dirigir enlouquecidamente sem regra? Não, mas assim... What a day! Ali, cara, é um estado completo e absoluto de gado, os Kami Crazy, entendeu? Você não ia ter... Mas então, você tem que fazer o exercício completo. Você não sabe disso. Você simplesmente é. Você não é um jovem nerd que usa talco... E tá analisando. Você está lá. Qual é a sua opção? Eu sei dirigir. Então eu vou ser um Kami Crazy. Eu não vou ficar esperando água. Água de mãe. Entendeu? Água de mãe. Eu quero dirigir o carro e tentar fazer balbúrdia. É isso que eu quero nesse mundo. Eu acho que o Jovem Nerd pode ser o cara que faz o talco dos boys lá. Dos Kami Crazy. Reparar, os Kami Crazy. É o Talco Boy. Talco Man. The old Talco Man. Who lives in a, sabe, numa tenda. E ele produz o pó branco sagrado. É, ele pode ter a própria cidade. Que não tinha a galera da pólvora, a galera da água. Ele pode ter o talco. Tem a Talco City. É, Talco City. Talco City. Talco Town. Talco Town. Talco Town. O Afonso, pela existência pantanense, opa, né, Mato Grosso e tudo mais, ele seria aqueles camaradas que andavam na perna de pau pelo pântano. Que as vovó passam de moto, né, e os caras ficam catando jacaré naquele pântano radioativo. Pareciam as criaturas que tinham perna de pau e ficavam andando em cima do pântano lá, coisa pegajosa. Seria uma parada meio dessa, assim. É isso aí. Tô lá no mangue, sobrevivendo, meu amigo. É. Cada dia, cada dia. Eu seria um cara que estaria empalado na estrada. Fuck you! You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality statute. Olha, seguindo a linha do Mad Max, eu vou para o oposto, mas talvez pior, na minha opinião, que é o Waterworld, cara. Nossa, esse seria um mundo miserável, que, puta, não gosto de praia. Sol na pele. E olha que sal. Nossa, seria... Puta que pariu. Não, o mundo do Waterworld é um mundo onde todo mundo morre de câncer de pele aos 38 anos, né? É um porra. Ou evolui, né, cara? Porque a tendência do Waterworld é meio isso, tipo, ó. Porque o personagem do Danny Hopper, ele teve ter o quê? 23 anos. Só que o sol acabou com ele. Né? E todo mundo enrugado, né? Por causa da água toda hora, enrugado. Cara, mas sabe o que eu acho? O que eu acho mais bizarro no Waterworld é que, assim, é um mundo de sede total, porque tá todo mundo sedento por água potável, pra você poder beber, e você está navegando sobre água, cara. É. Você vê água o tempo todo, ou seja, aquela tentação de você dar a golada na água do mar. Então, falta só um esforço de dessalinizar a água. Eu acho que, em vez de ficar se preocupando em procurar cigarro e combustível pra jet ski, essas maluquices que eles fazem, se tivesse um cara focado em tirar o sal da água, eles resolviam o problema. Pois é, essa é a parada mais importante desse universo, que ninguém liga pra isso, né? Eles... No Matando Robô Gigante recente, que vocês fizeram o crossover conosco, o podcast... Recente? Recente. Assim é verdade, caralho. É, o Diogo não pensa na quarta dimensão, como o Dr. Brown ensinou. Nós falamos sobre beber a própria urina, sobre urina na MRG. É, e aí, mas urina não é potável, cara. Se você filtrá-la, sim. O maluco que prendeu o braço nas pedras lá e cortou com o cartão de crédito, bebeu a própria urina. Pois inclusive, é. Eu guardo água dentro do meu carro. A portuguesa reclama aqui, né? A garrafa de garrafa plástica, ela é cancerígena, né? Tudo é cancerígeno agora. Tudo é cancerígeno. Se fica dentro do carro, a garrafa esquenta e solta câncer na água, certo? Solta Waterworld. Waterworld do câncer. E aí ela fica reclamando que eu fico guardando garrafas plásticas de água dentro do carro. E eu falo, é melhor do que beber o próprio mijo. É. Numa situação limite, ambiente onde eu não tenha água pra beber, eu ainda tenho essa água cancerosa, que é melhor do que beber o próprio mijo. Do que urina. Peraí, mas é rapidinho. Agora Alexandre vai trazer a ciência aí pra gente. É melhor moralmente falando ou é melhor cientificamente falando? Pois é. O quê? Beber o próprio mijo? Você tem a água do Dave com câncer de 3 semanas no carro dele. Por 3 semanas? 3 ou anos? Você tem a urina do Dave pra beber numa situação extrema de sede. O que, que você bebe, Alexandre? Não, pô, na situação de sobrevivência você bebe a água da, que tá no plástico, né, porra? Você não beberia a urina do Dave? Não, só numa situação final. É tipo, não tem o que fazer, só vou morrer. Uhum. Bebe meu xixi. Se você beber uma vez na vida uma água de, sei lá, que ficou no plástico lá tomando sol, não vai morrer de câncer? É a oportunidade pra você falar pro seu amigo: rápido, beba meu xixi, não há tempo de explicar. Então, eu, pra correr esse risco de ter que beber mijo de ninguém, inclusive meu, eu sempre tenho garrafas d'água cancerosas no meu carro. Ó, quem tiver interesse nesse assunto, tem uma youtuber aí vendendo xixi. Fica a dica pra vocês. Não é xixi, é água, xixi, de, banho, é água de, banho. De banho. Ah, tá, acho que ela fez um xixi. É verdade, porque todo mundo mija no banho, né? Tem esse detalhe aí. Na verdade, ela tá vendendo só água da torneira. É, né? Não, ela realmente acho que teve esse trabalho de não vender. Teve, cara. Mas... se ela teve esse trabalho, é uma péssima empreendedora. Ela podia fazer um vídeo mostrando água de banho. Ela poderia até vender essa água, já que ela gastou, né, enchendo a banheira. Mas, na sequência, amigo, é uma torneira. É. Uma torneira. Você só tá com inveja porque você não teve essa ideia primeiro, David. Bota na Nerd Store aí. Xixi do Jovem Nerd. Vê se não vende. Água de banho do Jovem Nerd. Água de assento. Mas é só, se você parar pra pensar, francês vende essa merda há séculos e ninguém fala nada, porque... água de banho. É, de toilette é o quê? É água de banho. GP Aleo Toilette, o que você quer fazer? Ninguém fala GP Aleo Toilette pra lavar o rosto. Nem o que é mijar, cagar. Ela tá vendendo água de banho, água de toilette. É isso. Mas a questão é, ela vendeu algum produto? Ela vendeu alguma unidade de garrafinha? Alguém comprou isso? Vendeu! Ela vende um pote cretino com adesivo em cima e os caras compram. Pois é. Olha, vocês vão me desculpar. Ela não tá errada. Não tá. Tem público, meu amigo. Vende, pô. Não faz mal a ninguém, cara. Não, faz mal. Claro que tá errada. Mas peraí, tá errado por quê? Você tá bebendo a água do banho? Aí você é maluco. Lá vem o Alexandre, pô, moralista. Quem disse que é pra beber? É, tá errado. Onde tá o erro? Moralmente, onde moralmente. Tá o erro? Não, quero que você me mostre o erro. Alexandre, traz a moralidade pra esse Nerdcast, por favor. Eu acho pior vender coach do que água de banho. A água de banho da gamer faz menos mal do que muito coach por aí. Cada um faz o que quiser, tá bom. Fuck you! You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality statute. Dave puxou a França aí, um abraço para os franceses que ouvem o Nerdcast MRG. E eu lembrei de uma HQ que foi adaptada para os filmes. Eu tô achando que essa HQ é francesa, sei lá por quê. Que é um mundo, certo? É, mas é francesa, eu sei que você vai puxar. O Diogo já sabe aí. Vamos para o trem de Snowpiercer. Ah, Snowpiercer. Ela é uma HQ francesa, cara. Olha aí. Esse é um mundo terrível mesmo. Morar num trem em alto movimento, em castas de vagões. Esse é o mundo Jovem Nerd, que é caseiro, que não vai sair de casa. Mas olha só. Deixa eu só dar um ponto com o Snowpiercer. Será que é um mundo mesmo? Ou será que algumas pessoas se desesperaram ao primeiro sinal de merda? Compraram essa ideia, né? Compraram rápido, né? O ticket. É que nem aqueles malucos que faz bunker em casa e se tranca com o Brendan Fraser e o Christopher Walker. E aí acha que o mundo acabou. Tipo, mas aí as pessoas não estão entendendo por que, que tem um trem circulando o mundo em alta velocidade nas cidades. Você tá em Vancouver, passa um trem louco, alta velocidade. O que, que é essa galera desse trem que tá loucaça, né? Não. Mas olha só, os caras ficam circulando só no mesmo trilho. Se for um trilho circular, que um troll fez essa parada. Não. E falou, é um coaching de fim do mundo. Aí ele falou, ó, galera, tem aqui um trem que ele vai salvar a vida de todo mundo aqui. Ele é autossustentável, a gente come, né, as paradas. No mundo onde se compra água de gamer, você comprar a ideia é que o mundo vai acabar e que você tem que morar num trem automóvel. Eu acho que tem. Eu acho que você tem uma tripulação aí. Mas presumindo que o mundo realmente tenha ido para a neve absoluta, né? E só sobrou aquela galera dentro do trem, junto com o Capitão América ali, tentando sobreviver. Comendo resto de coisa e tal. E aquela situação ali. Você só pode andar pra frente ou pra trás. O seu mundo é tipo um jogo de 8 bits. Você só pode andar pra direita ou pra esquerda. Perfeito, cara. Muito louco, né? E aí, cara? É merdão também? Ou tem suas vantagens? Depende da casta que você tá, né? É, se você tá lá no... Tá, né? Pode crer, cara. Se você tá no vagão do jantar bacana lá... Ó, depois dos Vingadores Endgame, muita gente vai querendo estar na casta atrás do Capitão América por causa do American Zazz, né? Por causa do quê? da poupança do Capitão América. There is nem America. Achei tudo isso, nem achei tudo isso. Que acho que isso? A do Afonso tem mais curvas do que a do Chris Evans. Ah, talvez eu, depois o Homem-Aranha. Pois é, Homem-Aranha é bonita. Bela bunda do Homem-Aranha, um abraço para Tom Holland aí, dançarino, amigo do programa. Então, mas olha só, por estatística, né, esse filme não deixa de ser um retrato, né, do nosso mundo. O negócio de sociedade, sim, sendo mantida por trabalhos duros, quase que não tem a mesma... Sabe, aquele 1%, né? 1% sim, mantido pelos 99%. A ficção é isso, gente. A ficção é tentando explicar o mundo pra quem não consegue entender ele. Exatamente. A natureza é assim, os insetos são assim, os animais são assim. Então, mas, por exemplo, pela estatística, a gente cairia na casta da merda. A gente? Todo mundo. Aqui. Não, vale, senhor, você tá maluco. Caraca, a gente... Me desculpa aqui. Tem muito mais gente vendo a gente hoje, nós somos muito privilegiados em relação ao resto do planeta, cara. Sim. Porque conquistamos. E aí? Eu conquistei o meu assento naquele daí. Eu, hein? Foi porque você mereceu! Meu pai fez o trilho. Logo consegui. É isso, cara. A gente, nesse mundo, não existe mérito. Se você nasceu rico, você tá lá na frente. Se você nasceu pobre, é que nem o mundo. Basicamente o mundo. É que o mundo você ainda tem alguma mobilidade social, alguma pouca. Mas nesse caso, nós estaríamos na classe... A gente não estaria na classe alta, né? No quentinho. É porque não tem classe média no Não tem trem. Classe média? Não tem. Tem sim, nos noquinhos. Tinha. Tinha. O meio do trem. O meio do trem é classe média, galera. A gente estaria no meio do trem. É isso que a gente estaria. É. A gente estaria reclamando de tudo, entendeu? A gente estaria reclamando da classe alta, estaria reclamando da classe de baixo. É isso. É o que a classe média faz. Reclama. É. Achando que a gente tá lá atrás. Nossa, aqui é o pior lugar desse trem. A gente lá no meio. É isso. É exatamente aí que a gente estaria. Fuck you. You are fined one credit for a violation of the verbal morality statute. Alexandre, a gente citou aqui o Snowpiercer. Eu tô fazendo as pontes do programa, que nem as pontes de Buzur, sequência de espadachim de carvão, a venda em todas as... Inclusive na Net Store, a venda na Net Store. Por quê? Falamos do Capitão América, né? Tá estrelando o Snowpiercer. É uma questão polêmica. O mundo da Marvel, dos cinemas aí que a maioria conhece, é meio merda. O mundo da Marvel? É ótimo. Pra se viver? Não, peraí, pô. É o mundo de hoje com super-heróis. É então, uma merda. Tu tá andando... super-herói é uma merda pro ser humano, cara. É a evolução da espécie. A gente tá fudido. A gente vai deixar de ser o topo da cadeia, cara. Não, cara. Aí você tá com o problema do Magneto. Aí tu tá no esquema Magneto aí. Não, senhor. Vou dar um exemplo. Tá com medo? Tá caçando mutante, Diogo Braga. Não, senhor. Eu caçaria mutante. Amanhã de manhã acordam Dave e Jovem Nerd. Eles vão dar uma olhada lá na Nerd Store, como é que tá, não sei o que. Chegam lá, a Nerd Store está completamente destruída. Um rombo imenso. Os livros dos Espadachim de Carvão e do Leonel Caldela destruídos, do Dudu Expor, pegando fogo. O que tá acontecendo? As camisas. Olha, infelizmente ontem o Homem-Aranha lutou aqui contra o... Ah, eu mando a conta pro Tony Stark. Não tem conta, porque vai mandar a conta pro Homem-Aranha? Pro Tony Stark, que é o mecenas dele. O Tony Stark morreu. Manda pra Pepper Potts. Entrega na portaria da Torre dos Vingadores. Não adianta, não vai conseguir mandar a conta. 1 milhão de advogados, meu amigo. Vamos falar, meu irmão. Não, eu vou mandar a conta pro seguro, é isso. Porque na minha cláusula seria incidentes de super-heróis. Olha aí, no mundo dos super-heróis a indústria do seguro seria impossível quase, seria um... Acho que não deveria existir, provavelmente. Perfeito. Não. Seria muito difícil ter que fazer um seguro altíssimo. É que o Brasil não é área de risco de super-herói. É, mas se, né, você vivesse numa cidade onde... Nova York e Tóquio, né, acabaria. Tóquio por monstros gigantes e Nova York por super-heróis. Eu não lembro do Rio de Janeiro que as empresas não estavam renovando os seguros. Foi o que eu acabei de falar aqui. É, realmente. Seguro de carro não rola. É, Nova York não teria mais. Nova York acabaria automaticamente o seguro contra super-herói. Gente, mas preste atenção. A partir do momento que existe uma galera aí que tem, desde a época que nasceu, do momento do nascimento, um poder, um super-poder, um sexto sentido, um sétimo sentido... Mas a maioria deles não nasce com poder. Você tá com um problema específico com os mutantes. É, exatamente. Porque o Homem-Aranha foi picado, o Homem de Ferro fez armadura, o Capitão América tomou o super-soro. Mas a própria Batman, cara... Olha, no mesmo exemplo do jogo, tem gente que herda e tem gente que conquista. Não, cara, olha só. Mas é, os poderes, sim, são isso, gente. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, galera. É o que o J.J. Jameson lá, o J.J. Jameson lá fala. Porra, engraçado, esses super vilões só apareceram quando o Homem-Aranha surgiu aí, porque a gente não tinha nada dessa porra. Que uma coisa... Tipo, cara, se nasce um super-herói, vai nascer um super vilão, velho. É, mas aí o problema é que o J.J. Jameson não percebeu que tudo começou na mesma linha editorial. Porque se os quadrinhos começassem lá na década de, sei lá, de 30, de 20, só com os vilões nascendo acontecendo pra depois, sei lá, 5 anos depois eles lançarem o Super-Homem, não faria muito sentido, entendeu? Meu, porque o Super-Homem no começo lutava contra bandido de assalto de banco. Os vilões do Super-Homem vieram depois. Então essa análise do JJ Jameson é equivocada. É, e na verdade a premissa de super-herói e super-vilão, ela é equivocada no sentido de que é o mesmo equivalente de, no momento em que surgiu alguém querendo fazer o bem, surgiu alguém querendo fazer o mal também, com pedra na mão. Isso aí, tanto faz. É isso aí, alguém inventou arma pra atacar, outro inventou pra proteger. Então... A gente ia ter que aturar o podcast do JJ Jameson nesse mundo, rapaz. pode crer. Mas já tem muito podcast JJ Jameson por aí. Aliás, isso existe no jogo do Homem-Aranha, né? No último jogo. É magnífico. Que você ouve trechos do podcast do JJ Jameson aí demais. Eu fiquei tão feliz de ver o J.K. Simmons de volta. É ele, né? Ele que faz a voz? É ele que faz a voz. Eu acho que no mundo de heróis... Porque assim, eu já falei isso no Nerdcast há muitos anos. Alguns anos atrás. Muitos anos não, porque muitos anos seria antes do Nerdcast. Mas alguns anos atrás, eu acho que falta uma sacudida no mundo, sabe? Ele queria acordar e ver o disco voador em cima de Nova York. É, sabe? Um negócio assim. Então, você... pra dar aquela sacudida. Uma praga nova não que tem aí. A praga nova tá aí já. Pede com muita força não que dá merda, hein, bicho? Não, mas sei lá, você acorda e tem um deus do trovão, sabe? Gordo e barbudo. Aí é a melhor versão. Não é? Fat Thor? Porra, eu gostaria de ver um mundo desses. Ah, eu não gostaria não, cara. Eu vou dizer que me assustaria. Peraí, Diogo. A gente se empolga com Tecnoviking. Porra, isso é maneiro. Memes. E aonde que você não ia querer um super-herói, cara? Você vê o Tecnoviking dando esporro em bully numa festa rave na Alemanha e você acha uma parada mais foda do mundo? A gente tá sedento por esse mundo aí, cara. Porra, não. A gente fica feliz porque ele não voa. A partir do momento que o Tecnoviking voasse... Quem disse que ele não voa? Ele voa, você só não viu. Pois é, então eu não sei, porque ajuda, né? Ajuda, não. Porque quem dança daquele jeito, meu amigo, voa. Pelo menos no meu sonho. Falando em dança, tá em um mundo que eu não gostaria de viver. O mundo do Footloose. Ah, pô. Cidade que não pode dançar. Não, cidade queima livro. Imagina um mundo sem dança, cara. Olha que coisa horrorosa. Os animais, imagina um mundo que a dança não existe. Não é que é proibida. A dança não existe. Os animais não procriariam, porque não teria a dança no acasalamento. Olha que loucura. Animal dança? É claro que dança, pô. Claro que não. É a dança do acasalamento, não ouviu falar? Animal dança. Animal dança, Alexandre, fala comigo. Claro que dança. Animal dança? Claro que dança, cara. Cachorro dança? Não tem nenhum animal que dança, gente. Não. Pô, vocês estão de sacanagem. Você não viu aquele cachorro que virou meme no Brasil lá, o do Hexa? Eu tava dançando. Cachorro é do Hexa dança. É, verdade. Fuck you. You are fined 1 credit for a violation of the verbal morality statute. Isso é pra pros velho. A gente tá falando muito de mundo. Não tem mundo pra novo nenhum aqui, é só velho, né? A gente tá falando de Tecnoviking. Ninguém sabe o que é Tecnoviking. O mundo de Demolidor do Stallone. Lembra? Ah, Demolition Man. Wesley Snipes. Três conchas. O mundo onde o extremamente politicamente correto, é isso. Tem uma galera que quer fazer acontecer. E a reação foi pior do que encomenda, né? Nenhum dos dois é bom. É, não pode falar palavrão. Todo mundo ouve músicas infantis e debiloides. O sexo é à distância. Isso. Ah, mas isso muita gente já tá vendo esse mundo aí, eu acho. Pois é, tecnicamente é vantagem, não precisa se lavar, né? Bebendo água de youtuber. As três conchas. É, pois é, vamos lá. Olha só, esse negócio do mundo politicamente correto é a parada do céu do nosso lar. Sabe o filme Nosso Lar? Nosso Lar. Um abraço para todos os médiums aí que estão ouvindo o Nerdcast. Pessoal que é espiritual, esse é o mundo que o cara morre e aí vai para aquele parque laje chatíssimo, comendo sopa em soça e ouvindo música clássica o dia inteiro. E, meu amigo, me desculpa aí, eu prefiro o inferno, sério. Eu prefiro ser sodomizado pelo diabo, mas curtir um pouco, do que ficar naquela chatice do caralho. Porra, meu irmão, não tem um steak no céu, cara. Isso não é possível. Pois é, não tinha... Lá no mundo de Demolition Man, não podia comer carne, né? Não pode, é o céu. E aí a galera lá que vivia nos undergrounds comia o Rato Burger. Porra, lembra? Rato Burger. Tô aí, Rato Burger. A gente foi no restaurante em Paris, não comemos, mas servia pombo, que é praticamente um rato de asas. Servia pombo? Caraca, estoque ilimitado. Tinha pombo. Estoque ilimitado. O cara cobra. Na China, com certeza, tem Rato Burger. Você só não sabe, às vezes até sabe. Não duvido nada. Né? Mas esse mundo perfeitinho, certinho, esse eu não quero. Esse não. Eu prefiro, esse é o que eu fujo como o diabo faz da cruz, cara. Caraca, era muito esquisito, cara. E obviamente tinha aquele custo, né? Porque a população que vivia abaixo da terra era que financiava aquela porra toda. Eles eram excluídos porque eles não estavam aptos. Não, mas eles eram os rebeldes. Galera que... Eu seria rebelde no mundo... Não, mas eles foram excluídos. Mas porque o mundo não funcionava mais pra eles. Mas na verdade ali também tem uma questão da própria crítica ao politicamente correto, no sentido de que existe, mas você não pode mostrar. Você tem que fingir que não existe. É, era falso esse mundo, exato. É, parada ali, todo mundo é bonitinho, não sei o quê. Mas e a galera que tá fudida? Não. Você não viu isso aí. Você não viu grafite porque não existe grafite no chão. Uhum. Não tem pobre. Na verdade, tinha pobre pra caralho. Os caras estavam... Pois é. Eles escondiam a sujeira embaixo do tapete, na visão deles. Tapete, exatamente. É o princípio da... Exatamente. É um mundo que eu não gostaria de viver, não. O mundo Aladdin. Tapete voador, é escroto. Caralho, do nada. Imagina, tu senta na tua sala pra ver um filme nível Netflix, teu tapete... Aí o segredo nesse mundo, Diogo, é comprar carpete. É. Porque o carpete é colado no chão, então ele não voa. O carpete é tipo um... O carpete é o mundo Aladdin domado, entendeu? Escravizado. Escravizado, exato. É o mundo do demolidor depois do mundo do Aladdin. Exato. O cara tinha uma loja de tapete, os tapetes começaram a voar, que porra é essa? Eu vou colar essa merda no chão que eu não acabaria de vender isso. Caralho, eu acho que a nego inventou o gênio, o mundo do Aladdin na vida real. Todos os desejos que o nego faria pro gênio seria, pô, pelo amor de Deus, desliga meu tapete lá na sala, aquela merda não para de voar, cara. Para com essa porra. Você roubou minha mãe de novo. Já parou pra pensar que a gente pode viver num mundo onde o carpete é um ser vivo que a gente escraviza pra nosso conforto pessoal? É isso? Se Douglas Adams tivesse mais tempo, esse seria o próximo livro. Você vai ao banheiro e tem um carpete em forma de U em frente ao seu sanitário, ele tá olhando tudo que você tá fazendo. É, o South Park não tinha aquela toalhinha que ele que era drogada? Okay. You guys wanna get high? Fuck you! Olha o mundo merda. Um mundo merda que eu trago a vocês é o mundo, na verdade, que tá por baixo do outro mundo que todo mundo acha que é o verdadeiro mundo. Estamos falando de The Matrix, de Trinity e Neo. Ah, mas você tá falando do mundo real ou da Matrix? O mundo real, os dois. Primeiro, defina o que é real. Então, porque... Porra. Mas isso que o Diogo falou é bem relevante pelo seguinte. A realidade, ela é percebida pelo nosso cérebro, certo? É isso que a gente define como real. Se você estiver sonhando e ficar preso nesse sonho pra sempre, ele passa a ser sua realidade. Não, camarada. A realidade é definida pelo que o Estado diz que é. Não. A parada é, no mundo da Matrix, eu não queria viver naquela rave em tons de marrom... Subterrâneo, né? Do Morpheus. Machines! Eu não queria aquele lance lá. Zion. É, eu não queria Zion. Eu queria Matrix. Eu queria o Biff. Eu ia ficar no filé. Claro, todos nós. Ah, tu ia ficar Cypher, né? Eu ia ser Cypher total, até o fim. Eu queria dançar seminu com um bifão na mão e... Mas você pode fazer isso dentro da Matrix. Não vai acontecer nada. É verdade, eu posso pedir essa realidade. Exato. Eu quero fingir que eu tô em Zion com o Biff. Mas vocês então seriam alguém, digamos, um ricaço, estilo Cypher, né? Porque ele pediu pra voltar rico, sem lembrar de nada. Agora, se você... viver na Matrix, cheio de mulheres, dinheiro, aquela coisa toda, mas você souber que é fake. Não, eu não quero saber. Ele pediu, inclusive, que ele esquecesse, ele pede pra esquecer, Ele não quer saber, claro. Não, a pulga é claro. É, se alguém me tirasse da Matrix, você ou The Chosen, eu dava um tapa na cara e falava, me conecta de volta. E apaga a memória, né? Chama o Will Smith e apaga a memória. Ah, me apaga e me bota lá pra dentro de novo, amigo. Que porra é essa? Eu não vou salvar ninguém. Não tem salvação. Sério, eu não tenho escolha, gente. Você tá no... Olha pro mundo que eles estavam, cara. Eles não têm cor. Tudo tons pastel. É, comendo papinha. Puta que pariu, vestido saco de batata. Não, gente. Vamos conectar todo mundo aí, gente. Vamos fazer um conectão. Sabe quando tem aqueles negócios de esforço pra cortar cabelo, tirar sangue, casamento, não tem uns negócios desses assim? Que o pessoal faz uns negócios de... Mutirão, a porra. Assim. Mutirão, isso é o nome. Vocês vão fazer conectão. Vão voltar tudo pra mim, descreve esse negócio de guerra. Eles já ganharam, gente. Ninguém solta o cabo de ninguém. Ninguém solta o cabo de ninguém. Puta que pariu. Fuck you. Ó, eu tenho um mundo merda aqui. Esse é merda mesmo. Mundo do Pacific Rim, maluco. Putz, pode crer. Mundo do Pacific Rim é o primeiro. Desvalorização absurda de todas as cidades costeiras do mundo.

Ah, os golpes podiam homenagear nossos caras. O golpe Maria Bonita desfigura o adversário. Olha que maneiro. Beleza. Golpe então... Lampião, ele é bem iluminado. Caralho, que foda aí. Tô gostando desse Copacabana Redeemer. É, meu irmão. Tem o Saci Pererê, ele pode dar o golpe do Saci, né? Que ele vira uma perna só girando. Puta foda. Ele faz um furacãozinho. Exato, ia ser foda. Ah, e aí ele tem um modo turbo, que ele vira o Curupira, vira os pés pra trás, pega fogo no cabelo. E aí é stealth, porque o nego acha que ele tá na direção contrária. Então, tem um modo boto, que ele vira o Richelli e come o Gaiju. Caralho, perfeito. O modo boto é o modo aquático dele, né? Ele vira... Quando tá dentro d'água, ele vira o Casablanca Richelli. Porra, cara, a gente precisa fazer esse filme acontecer, galera. Fazer um combo aqui. O mundo do The Witcher é merda. The Witcher, o jogo que vai virar série da Netflix? Exato. E por consequência, o mundo, eu sei que é Dark Fantasy, mas tá tudo próximo, o mundo de Dark Fantasy, né, barra Dungeons and Dragons, vamos pegar da raiz, se você não é um, até se você é um herói, vide Goblin Hunter aí, o mangá, quem conhece, é mega merda. Não é, não é aí que você se engana. Como não? Porque assim, esses caras, o The Witcher e os grupos de heróis de RPG, esses caras são tipo mercenários, sabe? É o cara que tá na Legião Estrangeira. É, exato. Pode ter toda uma galera que vive e morre e nunca passa por um perrengue desse. É um ponto. É, mas tem a galera que passa. Você vê toda a série, conhece a galera que tá vivendo a sua vida e vê um monstro. É, mas aí o mundo real é assim. O mundo real é assim. Acontece. É, não, mas pensemos aqui. É, Azaghal, você tem a sua família, você lutou para conquistar o seu pedacinho de terra. Porque o mundo é grande, gente. Isso acontece um dragãozinho ali, entendeu? Mas você pode ser o escolhido do dia e o hipogrifo decidiu cagar, fazer um ninho no topo da sua casa. Então, mas se você mora em Petrópolis, por exemplo, todo verão tem um hipogrifo derrubando a montanha que você mora, cara. É um ponto, hein? Não é? É. O que o Azaghal está dizendo é que o mundo do The Witcher não é tão ruim não quanto o verão do Rio de Janeiro, contra as águas de março. Contra várias cidades, não só do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro que a gente conhece. Por exemplo, a gente sabe que todo ano vai chover pra caralho na região serrana e que muita gente vai se fuder, porque as casas vão ser soterradas, assim como acontece lá no sul, assim como acontece com essas cidades onde estão morando aí perto de represa que tá prestes pra explodir, é. De Vale do Rio Doce, caralho. Não tem, que isso aí é muito mais arriscado e perigoso e o cara tá lá, entendeu? Ora, a gente mora num mundo onde você mora em cidade perto de usina nuclear e não sabe o que, que tá acontecendo lá dentro, meu irmão. Eu prefiro ver o dragão chegando, tá tempo de correr. O nosso mundo é pior em si, perigo imperceptível, assim, ele é pior do que nesse mundo fantasia, eu acho. Cara, não é, não, olha só, você tem que considerar, cara. Você camponês, você, vamos botar o camponês médio, né, que é o que a gente normalmente tá se inserindo. Eu não seria camponês porque eu sou podcaster, eu seria, sei lá, o arauto. Tudo bem, você pode ser um arauto. Um bardo. É, bardo, é, exato, eu não seria camponês. Se você, qualquer lugar que você for passar, você tem que considerar, a gente não pode esquecer que nesses mundos de fantasia, você tem, além da fauna e da flora que a gente conhece aqui da Terra, você tem a fauna e a flora fantástica. Então, ah, tem um pântano. Olha, cuidado com os jacarés. Beleza, com o jacaré e com a velha enrugada que vai chupar os seus ossos. Então, mas aí que tá teu erro em achar que todo mundo fica viajando a dar com pau. No mundo de hoje, tem muitas pessoas que vivem e morrem sem sair da sua cidade. Tudo bem, mas você não precisa sair. A montanha vai a Maomé. Mas aí é uma cidade em 100 mil. Aí é que nem o mundo lá dos gigantes pelados, entendeu? Que é um mundo muito mais terrível, porque você tem um gigante pelado pra cima de você. É, é verdade. O Attack on Titan, você tá falando? É, exato. É um mundo merda, esse é um mundo merda. É um mundo merda. Não, mas peraí, correção. O mundo do Attack on Titan, na verdade, estamos falando de um período merda. Porque até que aquilo aconteceu, gerações passaram e tava tudo bem. Aí, de repente, as pessoas ficaram peladas, asquerosas e começaram a comer você. E não da maneira bacana. Não, com certeza não. Fuck you! You are Agora, vamos pensar no universo de Blade Runner. Excelente. Mundo cyberpunk. Ah, eu topo. Bora. Você topa? Topo fácil, amigo. Ele é ruim por quê? Ele é ruim se você for um replicante. Primeiro que chove toda hora. Ah, mas aí dependendo da cidade que você tá, Manaus chove toda hora. Quando não tá chovendo, você tá debaixo d'água pela quantidade de umidade que tem no ar. É um ponto também aí. Um abraço para a galera de Manaus. Atlante também, tá sempre molhado lá. Sacanagem, piada merda, desculpa. Caralho. Piada afundou, foi mal. E nem chove. Mundo cyberpunk, eu, na hora, me bota dentro. Primeira coisa é implante pra trocar meu olho por uma câmera, automaticamente. Primeiro implante que eu faço. Todo mundo tem implante. Se você é pobre ou rico, você vai ter um implantezinho. Mas você tá falando isso pra vlogar? Você quer vlogar eternamente, é isso? Então, porque eu tenho esse projeto do meu vlog diário. Dave TV. De coisas que eu vejo. Dave TV, isso aí. Eu vejo, eu vejo coisas incríveis que se perdem como lágrimas na chuva, entendeu? Olha, que poeta. Tem coisas que eu vejo que já era. E eu, assim, coisas do dia a dia, entendeu? Que não dá tempo de você pegar um celular e filmar. Você não pode replicar aquilo, entendeu? Isso, não só eu que tenho isso, muitas pessoas têm. Eu gostaria de registrar esses momentos, entendeu? É isso que eu tô falando. O tempo todo você vai transmitir. É, um sistema ali, você grava 24 horas e vai apagando conforme não usa, entendeu? Mas você tem que lembrar então do seguinte, vamos lá. Vamos colocar aqui todas as referências, vamos botar Deus Ex também, a série de videogames. A gente tem que lembrar que implantes, por mais que sejam futuros, a gente tá falando de uma distopia. Então você vai ter infecção, você vai ter reações. Infecção? Por que infecção? Você tá com um objeto estranho tentando coexistir com a sua... Não, não existe mais bactéria, né? Não tem isso, é tudo metal cirúrgico, você não vê? Não tem isso, esses problemas. Então, olha só, todo cyberpunk de respeito, existem consequências para essa integração. Não é uma... É uma distopia, no fim das contas. É uma distopia. O Tom Cruise botou o olho dos outros e deu tudo certo. Ah, no Minority Report, né? É, botou o olho com o russo. Gente, ele botou o olho com o russo numa banheira. Mas tinha vodka, aí tranquilo. E aí, com certeza, dali alguns dias, ele tá tomando antibiótico. Mas aí só toma daily basis, amigo. Mas então, o próprio Deus o Deus Ex que eu citei aqui, que é uma série de videogames muito bacana, ele diz que as pessoas têm que tomar constantemente uma medicação, senão o corpo rejeita. Tá, mas isso até aí, meu amigo, eu fiz bariátrica, eu tomo constantemente uma medicação. Todo mundo toma remédio todo dia. Todo mundo. Uhum. Todo mundo é drogado no cyberpunk, né? Então, a gente tava falando hoje mais cedo de tomar uísque quarta-feira, 3 horas da tarde. É verdade. É, o Altered Carbon, por exemplo, né? Eu e o Jovem Nerd, inclusive, nos encontramos lá no Continental pra entrevistar o elenco do Altered Carbon. E o protagonista lá, dessa série que é excelente, mas o final é mega merda, ele usa uma mochilinha cheia de drogas. As pessoas todas são drogadas no cyberpunk porque o mundo é tão merda que você tem que se aliviar. Você vive nesse mundo hoje e não percebe. Eu não. Você tem amigos que usam mochilinha de droga pra ficar com o corpo modificado, que você sabe. Ah, você sabe. Opa! Opa! Isso! Tem que ter peito pra assumir. É. Esse é o mundo que eu encaro. O mundo cyberpunk eu encaro. Encaro fácil, amigo. Olho o estômago pra transformar tudo que eu como em energia e não engordar mais. Fígado, tira fora, bota só uma torneira pra fora. Puta. Troca tudo. Agora, é mais merda se você for um replicante no Blade Runner. Aí você se fudeu. Aí fudeu. É possibilidade quase nula. Porque não é não, amigo. Aí você tá ignorando que a inteligência artificial é, de fato, uma consciência. E aí o Jovem Nerd já botou do lado que ele tá, né, gente? Vocês já perceberam, não, né? Ele é o cara que caça o Android. Imagina, ele é o... replicante compara a superpopulação mundial. Qual é a chance de você ser um replicante? A mesma chance que a gente tinha de ser um podcaster. Se você é um replicante, aí fodeu. Aí você tá na merda. É, tem essa... Aí você tá à margem da sociedade. Yes, my friend. Outro mundo que eu iria fácil, né? A gente tá falando de Blade Runner, mas Cyberpunk 2077? Tô aí, amigo. Ia raspar a cabeça do lado, fazer um moicano. Raspar a cabeça do lado, né? Pra mim, não faria muita diferença. O moicano estilo Yondu, eu até faria, seria irado. É, mas se bem que no mundo cyberpunk, talvez a expressão raspar a cabeça do lado signifique deixar só na chapa de aço. Ah. Pois é, eu nunca entendi isso com cyberpunk, o futuro, coisa sci-fi, todo mundo tem moicano, cara. Qual o lance do moicano com o futuro, com... No livro do Ozob, tem a Vivica, ela tem um moicano de metal líquido que fica fino. Caralho, que nem maneiro. Uma navalha. Olha aí, imagina isso no elevador, uma mulher dessa entra no elevador, desespero. Cabeça afiada, porra. Cabeça afiada. Tá. Sharp, sharp mind. É. Tradução simultânea com MRG e Jovem Nerd. Fuck you! Seguindo a linha do jogo ainda, acho que precisamos puxar um pós-apocalíptico da Rússia, né, cara? Metrô 2033 e suas continuações aí. É um futuro merda, né, cara? Aí eu acho merda morar no metrô, puta merda, cara. É, realmente. Lembremos aí que explodiu tudo, as bombas atômicas em Moscou. As pessoas moram no metrô e o mundo lá em cima, além de radioativo, tem criaturas nefastas. Isso é interessante, hein? Eu não conhecia esse jogo, mas é bem legal, porque... É, mora no metrô russo de Moscou. É, porque o... Exato, né? O metrô é uma cidade, né? De fato, ele é muito profundo pra aguentar explosões nucleares e tal. E tem uma malha muito ampla, né? Então, realmente... Você entra eles criam na cidade, né? Ali, realmente tem uma cidade submersas ali em Moscou e em outra cidade. Submersa? Subterrânea? A grande questão, existe algum povo que seria capaz de aguentar um inverno nuclear que não seja o russo? Então, a minha pergunta é... Eu acho que não. Acho que não. Cearense. Não, falou inverno, você mata todos os cearenses automaticamente. Mata o brasileiro, cara. O brasileiro todo tá fora. Nem o sul sobrevive. O sul segura a onda. Não, o sul morre falando que esse inverno não é frio que nem Curitiba. E ele morre aí. Ah, é. Tem essa parada aí. Mas falando de povo forte aí, realmente, eu citei o cearense, citei o russo. Mas a minha pergunta é, o ser humano sobrevive sem sol? Pois é, é uma questão que eles discutem no... Tanto a questão psicológica de você não ver o céu, quanto a questão física. Em países onde as noites são muito longas e o clima é muito nublado e que eles têm pouco sol em si, né? Pouca luz solar e tal, as pessoas não aguentam, cara. Elas piram, elas têm problemas de saúde mental absurdos. Eu acredito que tenham problemas fisiológicos também. Não sou especialista, a gente precisava de um Átila da vida aqui. É. Pra nos esclarecer, nos iluminar. Olha aí o trocadilho. Mas russo não entra em depressão. Não entra, é verdade. Ele simplesmente bebe vodka e resolve esse problema automaticamente. Vodka solves all depression. É por isso que eu entro, porque provavelmente a evolução russa de um fígado indestrutível, nenhum outro povo tem, cara. Não tem como. Não existe povo que eu pense como se nem os franceses, cara. Sei lá, não consigo imaginar um povo que aguentaria aquela merda. Não, o francês universo. É outra coisa. O francês ele tem resistência a outra coisa. Você tá confundindo. É o banho. É outra... Pois é. E é o combate. É o combate também. E é o combate. A versão ao banho, meu combate. É o Diogo. Merda. Diogo citou o excelente Metrô 2033 e continuações, mas eu continuo na questão do apocalipse nuclear, mas eu vou pro mundo mais merda ainda com essa questão. Esse é merda seca, sem grafite no chão, porque o grafite nem tem mais grafite, que é o mundo de Fallout. Eu não sei qual é desse mundo. Eu sou desses que você vai ter que explicar pra entender. Fallout é a mesma parada que aconteceu no metrô, só que fora da Rússia. Não. É muito pior, Diogo. Porra, não, cara. É a mesma merda, cara. Claro que não. O Fallout ele explodiu o planeta inteiro, mas assim, é deserto e as criaturas são muito mais mutáveis, as pessoas mutaram, a energia nuclear ela continua sendo usada, ela tá sempre presente, é o retrofuturismo, Dave, dos anos 50, 60, pós-apocalíptico. Entendi, é aquele jogo daquele bonequinho lourinho, certo? Exato. É o melhor jogo com gráfico merda que você vai jogar. Temos uma verdade dentro do título aí, cara. Temos uma verdade. Pois é. Então, assim, é um mundo que você já nasce com câncer, praticamente. Você verdade, já, é. Você já começa sabendo que você já está condenado, ou você vai ser morto por uma besta radioativa. Pelo tempo, ou uma nuvem, uma tempestade. Mas você tem boa música no rádio. Tem boa música. Os podcasters sempre aliviando a vida da galera. Olha aí, tem podcaster, verdade. Tem radialista no mundo do Fallout, Alexandre. Você tem toda a razão. Então não é de todo ruim. Também não é de todo bom. Fuck you! Esse aqui acho que só o Afonso lá. Eita. Mundo tomado por zumbi. Ih, Mas qual universo? Quem é o criador desse mundo? Quem é o deus? É Romero? Qualquer universo, amigo. Onde tem zumbi, a gente morre. É essa a realidade. Se você não consegue correr, e como disse o Afonso Solano muito tempo atrás, você não consegue pular um muro, você está morto. E todos nós aqui conseguimos correr. Com exceção do Afonso, todos nós aqui vamos morrer tentando escalar o muro. É isso. O zumbi começa a morrer na nossa bunda, a gente cai no chão e ele come o resto. Mas será que eu e o Rex não poderíamos treinar a todos? Rex não consegue esticar o braço, cara. O Rex não pula muro, não. O Rex não dá um pique, amigo. Ele quebra o muro, né, pra passar. Ele talvez atravesse o muro, mas aí o zumbi continua atrás dele e ele morre de exaustão. O Rex é uma chita, entendeu? Ele corre, mas é pouco tempo. O Rex um dia teve uma hérnia por levantar peso. Não, mas isso... as hérnias do Rex têm nome. Chama-se Copacabana Redeemer e... e porno chanchada forever. Né? É, só as duas hérnias ali. O problema do mundo do Walking Dead é que não somente os monstros, mas as pessoas são filha da puta, né? É, mas aí, esse é o mundo de hoje. Pessoas filhas da puta, a gente já tá habilidade, tá acostumado. A parada que eu falo é, o mundo onde você não pode sair pra comprar pão, que vem uma pessoa deformada tentar comer tua cabeça. Esse é o mundo que eu tô dizendo. Entendeu? O mundo... é o mundo Walking Dead, né? Nesse sentido. Não precisa ser exatamente do Walking Dead. É esse mundo infestado. E quanto mais gente morre, mais dessas criaturas existem. É, total, exatamente. E vida real. Não é aquela coisa de zumbi que a gente vê. Ah, que seria tão bom que a gente poderia sair matando o zumbi. Meu irmão, caiu uma gota de sangue no canto da sua boca. Pronto, você vai virar zumbi em 3 horas. Não, e tem outra parada. Nos filmes, na maioria dos filmes, você ganha automaticamente o skill de headshot. Isso não existe na vida real. Não. Entendeu? É. Na hora que tem um zumbi vindo para cima de você vai atirar indo menos no zumbi. Você vai matar o teu amigo, vai acertar o negócio de jogar água de incêndio, vai acertar vai tudo menos o zumbi, entendeu? Não vai acertar. Então a única chance de uma pessoa, um ser humano, tem de sobreviver nesse mundo, de fato, é correndo. Correndo, é cardio, né? Eu gostei, só um auditável, eu gostei que a gente falou tanto da Rússia, que o Azaghal, ele falou em russo traduzido, né? Em vez de ele falar extintor, ele falou coisa de apagar o incêndio. Vocês viram? Uma tradução. Olha, uma coisa que eu discuti com o Diogo no Matando Robô Gigante, justamente sobre o mundo de zumbi uma vez, foi que o cheiro também tem que ser considerado. Amigo, é cheiro de podre, mijo e merda e sangue. Imagina o cheiro, porque ele é azedo, ferroso e de bosta. E é tudo de ruim. É um cheiro insuportável o tempo inteiro. Mas se acostuma, né? Isso a gente acostuma. Isso é moleza. Mas ó, a gente não tá levando em conta que a probabilidade que os animais também pegassem a doença e se transformassem em zumbis, ele é muito grande. Aí nem correndo. É. Aí nem correndo, exatamente. Mas você tá falando correndo. De quê? Você tá falando de, tipo, mosquito zumbi? Eu tô falando até de animais, imagina um rato. Rato zumbi. Cachorro zumbi. Cachorro zumbi, você... acabou. O cachorro correu, você morreu. É isso que acontece. Um cachorro zumbi na Sans Pena, meu amigo, a Tijuca é... acabou, não tem mais história. Não rola. Não, com animal aí fica... aí perde, né? Aí, mas aí também você tá falando o seguinte, eu falei aqui do mosquito. O mosquito não vai conseguir voar sendo zumbi, né? Por quê? Ele vai ficar arrastando a patinha? Vai ficar arrastando a patinha? Ele não vai se sustentar. Ele tá uma formiga, é isso? Tipo? Ele não vai se sustentar, os insetos não vão durar tanto tempo assim. É que esse mundo é realmente um mundo merda. Não tem nada de legal que a gente possa tirar daí, entendeu? É, talvez o esporte, né? Tem sempre alguém que o UFC, né, vai continuar. Não tem, não vai. Como não? Você bota as duas, eu tenho o meu zumbi, você tem o seu zumbi, casa cinquentinha e pronto, temos uma diversão. No mercado, E ninguém vai reclamar, né? Ninguém vai ficar quem puto. Quem vai reclamar vai virar zumbi no dia seguinte, meu amigo. Amigo, se você tá vivendo num mundo onde você tem rinha de zumbi, você tá na merda, porque você tá... aí você tá... além de você ter os zumbis pra se preocupar, você tem as pessoas pra se preocupar. Virou uma anarquia total, onde não existe mais governo, onde, né, a lei do mais forte. Você tá vivendo sob as regras de alguém, porque provavelmente você não tá mandando em ninguém. E é isso. É isso que é o mais terrível, né? Isso é acho que a parada mais opressora do quando você joga The Last of Us, né? Nem o mundo de zumbis de fungo lá, é o mundo dos humanos que sobreviveram, que é muito merda, entendeu? Por isso que o nome do jogo é The Last of Us. Né? Tipo assim, cara, o mundo foi pro caralho. Inclusive os sobreviventes, só sobrou a gente, entendeu? Por algum discernimento de realidade, etc, né? Então, é isso que é terrível. É, são os zumbis e os humanos. Fuck you! Olha, eu tenho o pior mundo de todos. Eu acho que ninguém vai conseguir trazer de todos esses mundos aqui. Nenhum mundo é pior do que esse. Calma que eu tenho um mundo aqui na minha cabeça. É? Que não passa do meu. Duvido barrar o meu também. Fala o seu aí, Afonso. Eu não gostaria de viver no mundo onde o Batman é o vampiro do Crepúsculo. Infelizmente... uma piadoca, uma piadoca. Qual é seu mundo, Didi? Olha, eu não gostaria de viver no universo de Top Gun. Um mundo onde pilotos de avião jogam vôlei de praia de calça jeans. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Você já foi de calça jeans pra praia? Eu já fui, é uma merda. É uma sensação tão horrível depois de você tirar e a areia passando pela sua cor e você não sabe. Cara, dá nervoso, é uma merda, cara. Realmente, não tem explicação jogar vôlei de praia de calça jeans. Mas eles não jogam de calça jeans. Eles jogam? Eu tenho uma explicação muito clara. Eles não usam cueca. Tá explicado. Eu não gostaria de viver num mundo onde homens não usam cuecas ao meu lado. Mas aí você não tem controle. Ainda bem que a gente tá à distância, né, cara? Mas se você tiver na praia com o Diogo Braga e ele estiver de calça jeans, você pode ter certeza que ele não está de cueca. Que ele está. A gente ainda vai fazer o high five duplo, um em cima e um embaixo. Aquela pele morena, Didi. Highway to the danger zone. Afonso, a música do vôlei é... Hey, yeah, play with the boys. Caraca, é essa aí. Esse filme é todo do positivo, né, cara? Todo. With the boys. Ele ainda fala com essa vozinha. Boys. Boys, exatamente. Ah, yeah. Eu fiquei até suado agora e moreno. Eu queria saber se a continuação, se o Top Gun 2, uhum, já em produção, vai revisitar esse mundo maravilhoso. Eu quero, porque eu sempre defendi... Esse futuro distópico. Esse futuro distópico, repare bem, como disse aí Ciro várias vezes, que o peito de Tom Cruise é muito estranho. É muito, igual o dente dele. É muito esquisito. Eu e o Diogo, a gente sempre diz... Eu e o Diogo, a gente discute muita coisa estranha, vocês sabem. Mas o peito do Tom Cruise, ele volta sempre à tona. Mas eu acho justo. Acho justo, porque o universo... O universo, ele não dá tudo, sabe qual é? Não. Eu quero observar uma coisa aqui, só corrigindo aqui o que foi dito, isso não é um futuro distópico, amigo. Isso é um passado distópico, porque o mundo foi assim. As pessoas tinham dentes horríveis, celebridades tinham dentes horríveis, pessoas iam à praia de calça jeans, sim, e jogavam vôlei. Caraca. Quem joga vôlei na praia hoje em dia? Hoje é futebol. O vôlei na praia é o passado. Você vê que o Tom Cruise, ele acabou de jogar futebol, ele bota a roupa, está cheio de areia, e ele está indo embora. Encontrar a Terry McGillis de moto, porque ele sabe que na moto, em alta velocidade, a areia vai toda desprendendo do corpo dele. Mas olha a coisa maneira que ele faz lá, que gerou tendência também, que deve ser lembrado. A catapulta de azeitona. Catapulta de azeitona é uma parada que é um achievement maneiro, assim. É, Tom Cruise aí, né? Se você, rapaz transante, nunca fez a catapulta de azeitona, tem aí um novo achievement, né, pra desbloquear. E tem uma outra coisa muito importante deste mundo, que é o High Five 360. Ah! É o High Five duplo, pô, que é o cima embaixo. Exato. Que é o 180, na verdade. É, 180. É um DLC. É um DLC. Não, 360 porque as duas pessoas, né? Eles fazem realmente 360. Exato. É, caralho, perfeito. É o High Five 360. Isso é algo que a gente não pode ignorar. É algo fantástico, incrível. Porra. Atualiza seu telefone aí. Quem nunca tentou fazer isso e acertou a bunda do amigo, né? Ou da amiga. Fuck you! You are fined one credit for a violation of the verbal morality statute. Falando sério agora, hein? Vou botar todo mundo pra pensar. Pô, fiquei até nervoso agora. Fiquei, tô aqui. Um mundo aonde não tem ninguém. Só você. Puta merda. Tipo, mundo. Só você. Eu sou a lenda. Não, mas é. Mas aí tem vampiro, zumbi, essas coisas. Não tem ninguém. Você é o Wall-E. Wall-E. Olha, Dave. O mundo de hoje, onde você está. Ó, todo mundo que tá ouvindo pensa nisso. Certo. Uhum. Onde você tá, na sua casa, você acordou e não tem mais ninguém. As pessoas não morreram, não explodiram, não foram contaminadas. Elas simplesmente não estão mais lá. Não existem mais. Você não sabe o que aconteceu. E você vai viver nesse mundo. Não tem opção, não tem escapatória. Tá. O início do Eu Sou a Lenda é assim. Você, tá, ok. Né, mas você não tem cachorro pra te ajudar. Não tem nem cachorro. Não tem ninguém. Não tem nada, só você. Nem. Comida infinita, enlatado pra caralho, tem tudo. Não, só não tem isso. Gente. Porra, não tem um filme do Tom Cruise que é buscar Abra Los Ojos ou o Magnolia, que ele um belo dia ele acorda e realmente não tem mais nada. Acabou e tipo... Não, isso é só uma cena que ele corre lá na Nova York e não tem ninguém. Ah, tá. Justo. Pois é. Não tem ninguém no mundo, só você. Olha, bom, cara, é assustador. Nós seres humanos feitos para viver em sociedade, teoricamente, cara. Olha, qual é aquele filme que eles vão resgatar o Matt Damon? Tem vários, desculpa. Soldado Ryan. Eu fui tolo, perdão. Tom Hanks, né? Perdão, presentes e audiência. Não, aquele que ele tá num planeta... Não é o Perdido em Marte também, eu quero outro. Caralho! Outro. Náufrago. Não. Náufrago. Interestelar. Interestelar. Ah, tá. Tem um detalhe psicológico muito bem escrito, que é quando o Matt Damon, ele age daquela maneira, né, duvidosa, e a justificativa dele é: meu irmão, você tem que considerar que eu era esse exemplo que o Dave falou. Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar que o Matt Damon foi resgatado em vários filmes diferentes. Pois é, cara. Vários. Pode crer, cara. Imagina só, o Matt Damon ali, ele não somente estava sozinho no mundo dele, mas ele estava a trilhões, desculpem a matemática, eu não vou lembrar. Anos luz. É, mas de distância de qualquer possibilidade de pessoa. Legal aquela referência aí, hein? E como o planeta dele não tinha merda nenhuma, ele estava condenado a gente morrer lá. Só viria gente se o planeta tivesse, né, fosse habitável. Tivesse. Então, mas eu acho que ele errou em algumas coisas, porque ele poderia ter uma vida razoavelmente boa. Olha, se você vai parar sozinho num planeta alienígena sem ninguém, você errou. Não. Olha, mas depois ele fez um outro filme que parece que ele aprendeu como viver, né, isolado no planeta. O que eu tô dizendo é o seguinte, se ele tivesse ajustado o nível de sarcasmo do robô... Yeah. Igual o do Tars, eu acho que eu segurava a onda. O que faltou pra ele foi sarcasmo. Faz sentido, cara. Caraca, você sozinho. Será que você morando sozinho no mundo, o terror... Isso é bem Edgar Allan Poe, né? Assim, o terror de ficar aguardando a batida na porta... Olha o silêncio que ficou nesse Nerdcast aqui. É, amigo. Você vai dormir... Será que você tranca a porta da sua casa? Mas tu não tranca hoje em dia? Não, mas porra. Claro. Mas imagine isso, Diogo. Olha que interessante. No mundo que não tem ninguém, você tranca a porta da sua casa? Ah, sim. Mano, no Canadá não trancam. Mas tem gente boa lá então, fora. Né? Teoricamente, você está seguro porque você sabe que aquela sociedade lhe protegerá, de certa maneira, né? Agora, o cara que tá... Pode crer. Você fica na iminência de surgir algo que bata a sua... Puta, que bizarro. Paranoia. Mas a minha pergunta pra você é, no mundo que não tem ninguém, você fala? Boa, boa, boa questão. Eu não falaria nada, eu ficaria mudo automaticamente, porque eu já não gosto de falar, eu falo só aqui, mas depois desliga... Pode ser que você precisa desenvolver, que nem o Tom Hanks lá, ele viu no mundo que não tinha ninguém, que era a ilha deserta lá do... Aí vira um Wilson, descobre um Wilson. Tem um Wilson, é. Ah. Não, mas aí ele veio de um mundo, ele tem a bagagem de um mundo onde a comunicação é algo relevante. Então, mas eu acho que a questão é essa, assim, porque, por exemplo, esse mundo onde não tem ninguém, ele não, pra mim não é tão aterrorizante assim. Porra! Porque caralho, as pessoas são um problema, na minha opinião. Uhum. Assim, não ter pessoas, entendeu? É uma parada boa, entendeu? Você ter um sossego, um tempo pra você. Olha que irônico, na busca pelo seu inferno, você encontrou o seu paraíso. Olha. Olha aí, tem isso no espadachim de carvão? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.